com ligações expressivas. Projota, Rashid, DJ Kaique. Os monstros tão à solta, vagabundo. Muitas vezes eu me sinto só e indefeso, feito um animal preso, fazendo peso e só. Mais humano e só em meia massa, sendo observado com ódio ou medo, como se eu não fosse da mesma raça. O calor, a fumaça rasa com a cabeça de quem desde os 10 de idade é o homem da casa e sua vontade é nula. Me vejo no alto de uma ponte com o diabo sussurrando: pula, pula. A chuva fina sobre meu capuz diz que devo ceder, a escuridão me seduz, a solidão me conduz por entre as faixas. Putas e senhoras com folhetos que falam de Jesus vão. Caixas e mais caixas de canetas não adiantariam nem curariam minha depressão. Fico os papelão, sofrimento alheio. Me pergunto o que eu tenho feito de certo pra não tá aí no meio, no seio da nação. Tudo o que eu toco vira uma rocha fria. É, eu tenho essa sensação também. Aprendi a carregar meu próprio peso pra não ser um peso a mais nas costas de ninguém. Entendeu? Toda multidão ao meu redor, todo esse cinza, todo esse ódio ao meu redor. Cidade vazia é fascinante, como pra um monstro como eu, uma jaula é muito mais aconchegante. Pouca gente me olha, achou que por ter medo de olhar, ou olha de rabo de olho pra me vigiar. Nem olha, nem nota que eu tô lá, ou custa perceber que bem pior que não olhar é olhar e não ver. Eu sinto muito se eu falo muito e fico calado quando eu tô bolado com nego enfardado, cabelo raspado, me cobrando explicação sem ter me explicado porque eu fui parado. E eles vêm doido procurando treta, cai do cavalo quando encontra na mochila caderno e caneta. Ah, se ele abrisse o caderninho de rima lá, Doutor Doliro aqui ia fazer o porco chorar. Um portador do vírus da pobreza, um vingador da carne que os desgraçados põe na mesa. Não tô defendendo o sangue da galinha, eu tô cobrando porque tem na mesa deles e não tem na minha. E olha que na minha até tem as vezes, mas vi minha véia comendo um pouquinho pra sobrar pros outros três. E decidi que minha luta era por ela e por cada tia agonizando a vida nas favelas. E se a gente unisse cada vira-lata vadio, a vida dos cães de raça tava por um fio. Tiraram tudo que é nosso, mas vacilaram, porque eu tô disposto a dar minha vida e ela vocês não levaram. Tá aí o filme? Eu sou um renegado, oitavo anjo do apocalipse. Eu sou um renegado, tenebroso, tenebroso. Eu sou um renegado, não, olha o castelo, não. Você quem tem, da selva, sou leão, sou de da cruz.